Agora, agora, agora, agora, agora. É com ele. DJ Didio Boy. É o garoto Didio. Arrebenta, garoto. Bora dançar saudade, é o nosso lendário detonando. Boa noite a todos. Bora dançar coladinho que o Didio Boy já tá na área. É o garoto Didio. Vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos português. Um abraço a Gleice. Pega a fuga. Agora é lendário, valeu. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Olha a Pantera Negra, ela e as Panteras, a Lunorma e a Belzinha. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Rubi. Americano do Sul. Um abraço, nosso delegado Rui Porto tá na área. Olha o Silva da Marambaia. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver caio nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver caio nos Estados Unidos e volto. Um abraço, meu parceiro Vanilson. Ele é a Bia, a equipe, eu sou o Rubim, já tá na área. Também a Loura de Mosqueiro. Da Barraca Rio Pará. E a Tati Paissandu. Vou aprender a falar inglês. When feel the rhythm. Sabe o porquê. DJ Tito Boy. Quer ser importante. Importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo. Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Bora dançar na Via Show. Eu me orgulho de ser americano do Sul, americano do Sul, detona de teu pai. De teu pai, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Um abraço, meu parceiro baixinho da borracharia, já tá aqui ao lado. É tão lindo o amor, Rubi, que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio. Você, poderoso. Sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Lendário Rubi. Saudade, um vazio sem você. viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda. Seus olhos vão brilhar, meu bem. Um abraço a Helena, dos Sempre Amigos, junto com o Pedrão e a Nete, já curtindo o nosso lendário da Via Show. Em seu pensamento eu vou estar. E aí, baixinho? E a canção me envolver, você sentir vontade de chorar. Lendário. O DJ pra refletir, fecha os olhos pra sonhar. Todo Poderoso Rubi. E no delírio da canção, tente abrir seu coração. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tantas vezes não. Passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Numa transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem, meu amor, me completar. Vem fazer a pedra do rubi. Mas por favor me diz, eu te chamei em vão. E a gente vai gravando o CD ao vivo. Bora, tio Givaldo. E aí, Batizão? Tá tudo style. Olha o DJ Alex indo lá, música. E a Lidiane curtindo o rubi. Olha a Búfala, tá na área também. O DJ mais jovem do Pará, Didi Boy. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. E o Jefferson Raiol. Uma transa até se jura amor. Veio saudade, tá na área. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Poderoso. Vem, meu amor, me completar. Mas por favor me diz, eu te chamei em vão. Um abraço, meu parceiro Pantera, lá do Tupinambá, curtindo o lendário. Ligue o volume do amor. Sou seu DJ, sou seu cantor. Ubi. O Silva agora é lendário, é. É lendário Ubi. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Meu coração de alegria então sorriu, pois não esquece de ti, meu amor, minha paixão. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração. Nesta canção sei que você vai lembrar e quem sabe até chorar. Chora só de emoção, Rubi. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. O que que você era? Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus. Um abraço, meu parceiro Thiago Digital. Olha, os varejeiros estão na área. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Garoto de Dior. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. E aí, Monique? Nete Pedrão ao lado. Quero ter o seu amor. Eu quero o seu coração. Eu quero ser sua amada e viver contigo essa louca paixão. Lenda viva das aparelhagens. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi Saudade. Toda vez que eu olho pra você, sinto logo que meu coração faz depressa, começa a bater. Isso é a força da paixão. Quando me aproximo de você, meu corpo começa a arrepiar. É sinal que estou apaixonada. Quero para sempre te amar. Olha as panteras aqui ao lado. Rolando pra você dançar. Amor. E aí, Dodô? Que coisa louca foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor. E aí, Silva? Esse teu corpo me deixou louco de tanto prazer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Didi Boy. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Amor, amor, amor. Esse teu beijo faz enlouquecer. Olha o nosso grande parceiro, Fábio da Pedreira, marcando presença no lendário. Amor, de beijo quente. Esse da gente em pleno verão, amor, amor, amor. Já vou embora, chegou a hora. Juro que voltarei pra te ver, amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei, amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei, amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei, amor, amor, amor. Eu prometo que voltarei. Já gravando o nosso CD ao vivo. Já tem a primeira parte com o DJ Jairinho, preparando a segunda com o Tubarão, e gravando a terceira com o Didio. Amor, que coisa louca, foi beijar tua boca e sentir teu calor. Amor, amor, amor. Rubi, esse teu corpo me deixou louco de tanto prazer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. Rubi. No meu diário encontrei um caso de amor, um caso especial que me aconteceu. E aí, Chico? Sem ter sido romance, tenho um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Vem dançar. Eu chamo. Vem fazer a pedra do Rubi. Como eu a chamo. Deus te agradeço por ela me escutar. É o nosso lendário Rubi detonando. Hoje aqui na Via Show, mais uma segunda de sucesso. Esse fim de semana estaremos no Festival dos Pescadores, lá em Muaná, fronteira. No meu dia me encontrei um caso de amor. Vai ser style. Um caso especial que me aconteceu. É o garoto Didio. Acordando no lendário. Olha o Popó e o Leandro, equipe Serra. Olha aí, potência, qual foi? Bora, Búfala. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. E a morena lendária, é. É a Tatá. Meu parceiro negão do crediário, Mal Mal Pop, tô na área. Confesso que fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Lendário Rubi. Eu sei que tudo pode acontecer. Olha galera Nani das Poderosas e o seu grande amor Valdo, já tão no lendário. Olha a Gleice, pega a fuga! Eu sei que tudo pode acontecer. Um dia você vai ser todo meu. Todo meu. Todo meu. Fiquei muito feliz quando você apareceu, dizendo que me amava. Olha o meu parceiro Emerson do Cai da Brecha. Fez um convite que eu não pude hesitar. Você foi muito direta ao me convidar. Poderoso Rubi. Você é uma delícia. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Rubi. Delícia, me leva pra casa. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Já faz algum a gente não se vê. De repente me bateu uma saudade de você. E por isso hoje resolvi lhe procurar. Se você me permite, quero lhe convidar. Você é uma delícia. Me leva, vai! Você é uma delícia. Me leva pra casa. Pode esquentar. Me leva pra casa. Me leva pra casa. Você é uma delícia. Rubi! DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Bora dançar, bora dançar na minha show! DJ mais jovem do Pará. É Lendário Rubi. parceiro Mica, curtindo o show do lendário. E aí, Mica? Amaral Drinks, tá no show do lendário, o abraço da Pantera Negra. Ele nunca vai te amar mais do que eu, pode ter certeza que não vai não. Você não passa de mais uma diversão, fica sempre pra depois e nunca se queixa. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos, pelos cantos, na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular, na reserva, na reserva. Não vale a pena as migalhas que ele dá, na reserva, na reserva. Você nunca vai ser a titular. Olha quem tá na área, meu grande parceiro Darlan. E aí, Darlan, curtindo o show do lendário? Um abraço do DJ Boy pra você, meu parceiro Silva da Marambaia, as Panteras, as Poderosas, equipe Eu Sou Rubi, curtindo o lendário. Ele nunca vai te amar mais do que eu, pode ter certeza que não vai não. Rubi, você não passa de mais uma diversão, fica sempre pra depois e nunca se queixa. Já já a gente dança coladinho. Você vai sempre ser a outra, ficando sempre encostada pelos cantos. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. É lendário Rubi. Te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já é. E aí, Monique, Pedrão e Anete. Parceiro Alan Choquito e o Baby estão no show do lendário. E aí, Rui Bordo? Não vale a pena. Não vale, tio Givaldo. Olha aí, Lana, dos sempre amigos do Rubim também, marcando presença aqui no lendário, valeu! Tá chegando o aniversário do Carlito, dia 10, aqui na Via Show! Lembro que você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você, acreditei.

Cineral Som do Amor, Príncipe Retrô, Carroça e o nosso lendário que um dia tivemos. Rubi, a gente já não tá mais na base do salvou se você for. Será que aquele nosso grande amor dançou? Pensando em você, nesses momentos que a gente consegue se ver. Você me diz que o seu casamento vai mal, por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Lendário. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Todos os divulgadores estão na área também. A Cris, olha o Mylon, William, prazer. E aí Seco, tá no lendário. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Amante, quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante, quero ter você aqui. Rubi, eu conto as horas que faltam pro dia que vem. Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Um abraço toda a galera lá da Vila do Cravo de Concórdia. Fico pensando, curtindo o show do lendário, valeu! Se eu possa dizer, olha o Pedrão, a Nete, equipe, eu sou Rubi. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Doutor Rui Porto e o Silva da Marobaia. Machuca meu peito a dor de esperar. As Panteras e as Poderosas ao lado. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer adeus. É o garoto de Didio. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. O primeiro você nunca esquece. Poderoso Rumi. E a gente vai gravando o CD ao vivo para o tio Givaldo e o maluquinho. Vinda seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Brumância louca, te faço minha mulher. Poderoso Rumi. Quero ser seu idoso, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi Saudade. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Um abraço, DJ Xande! O Elias Maluco! É obsessão. DJ Nego também! Joãozinho e a Margarete! A fantasia. Alô, Jairinho, chega junto. Com você, sonhando o dia eu te amar. Dali, DJ. O que é que você quer que eu largue isso aqui? Só me pedir. O DJ mais jovem do Pará. Soldado bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. E o lendário vai detonando. De ser tanto é só dizer, pra não morrer. Você é zelador de um prédio qualquer, sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Diga o que você quer, se acaso não quiser. Feliz eu serei seu nada, mais um nada de amor. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Eu lavo e passo, sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só viver de dia pra você ser feliz. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. O lendário. Ser cantor é só dizer, pra não morrer, meu único amor. Você me levar, eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for. Olha o meu grande parceiro Amaral Drinks, só de camarote na mão. O meu caminho, tudo style. Fez me apaixonar. Duvido de morango. E acendeu a ilusão. Fez meu coração no amor acreditar. E o Silva da Marambaia. Não posso mais seguir sozinho. Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. Poderoso Rubi. Com você eu vou. Na chuva ou céu azul, pro norte ou pro

Jorge. Chegar aqui na frente da nave com Silva da Marambaia e o Rui Porto. Isso só me fez chegar à conclusão que os homens são iguais. Eu mereço esse castigo. O aquático. Confiado por uma vez mais. E aí, Evaldo? Vai com Deus, amor. Seja feliz. Porque eu vou ser forte pra esquecer. Um dia a gente vai se encontrar. Não tente esconder se fracassar. Lendário. A gente vai se ver algum tempo depois. E a pedra? Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. A gente vai se ver algum tempo depois. Faz a pedra! Até as pedras se encontram quanto mais nós dois. Yeah.